Vinha cantando alegremente, quen, quen, quando o marreco sorridente beijou para um tanto no samba, no samba, no samba, o manso. Gostou da dupla, fez assim, quen, quen, quen, olhou pro cisne e disse assim, vem, vem, que o quarto ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa foram ensaiar para começar o tico-tico no fubá. A voz do patungo era mesmo desacato, truco de cena com o canso era mato. Mas o costeiro final, quando caíram na água, ensaiando o vulcão. Quen, quen, quen, quen. Quen, quen, quen, quen. Quen, quen, quen, quen. O pato vinha cantando alegremente, quen, quen, quando o marreco sorridente beijo para um tanto também no samba, no samba, no samba, o ganso. Gostou da dupla, fez assim, quen, quen, quen, olhou pro cisne e disse assim, vem, vem, que o barato ficará bem, muito bom, muito bem. Na beira da lagoa, ouro ensaiar para começar o tico-tico no fubá. A voz do pato era mesmo de sacato, tico de cena com o canso era mato. Mas eu gostei do final, quando caíram na água, ensaiando o vulcão, quen, quen.